sabe dela. História sobre ela, nem do passado dela. Não quero ouvir o que você ouviu a respeito dela. Não me interessa. Você nem estava, você nem viu. Mas quer me contar o que você ouviu? Guarda pra ti. Parvo aqui está bem feliz com essa mulher. O que vão dizer? Vai entrar de um lado e sair do outro. Se mostrarem algo, vou ter problema no olho. Se eu sou bobo, deixa assim. E se eu sentir que algo não tá bem, vou virar tintim. Descobri sozinho, vou virar tintim. Vou descobrir sozinho, vou virar tintim. Vou descobrir sozinho, vou virar tintim. E se eu sentir que algo não tá bem, vou virar tintim. Quando a gente publicou a nossa relação no Facebook, zero comentários e dois likes. O meu e o outro teu, ninguém apareceu dizendo que gostou do casal. E hoje todo mundo diz que sabe algo sobre ti. Querem me ajudar, mas tal ajuda dele eu não pedi. O parvo aqui está bem feliz com essa mulher. O que vão dizer? Vai entrar de um lado e sair do outro. Se mostrarem algo, vou ter problema no olho. Se eu sou bobo, deixa assim. E se eu sentir que algo não tá bem, vou virar tintim. Vou descobrir sozinho, vou virar tintim. Vou descobrir sozinho, vou virar tintim. Vou descobrir sozinho, vou virar tintim. E se eu sentir que algo não tá bem, vou virar tintim.